América, feito Kafka. Adaptando em seu cabelo, mechas bem África. Com olho gordo murcho, olho gordo assusta e fica feito fruta seca sem néctar. Harry, vodka, Spectrum, letras. Vocês não enjoaram do trap? Letras, ordem alfabética, os melhores são letras. Palavras são palavras, mas letras são letras. Meu bem, eu me sentia bem, ave bem leve, ave incestion, fuma, sex machine, but I'm feel better. Sem tempo pra quem não me inspira, senta e espera. Há quanto tempo eu tô na fila, senta e espera. Eu vejo as cores mais vivas, eu vejo as cores. O homem cinza precisa. Machuca a flor, espectadores querem minha cabeça e seja como for. Viver não é confortável, vi de tudo em cima. Eu voei alto e a alegria é um estado de morfina. A vida louca, rima louca, mano. Me jogaram na matilha, eu voltei Vila Lobos. Meu cartão de milhas tem milhões de voos, tem milhões de esquinas. Estive bem na sua rua, cê não foi na minha. Manuel Miranda, do Braz, Jefinha, Luquinhas, abraço pro gordo, pro Ed, Coringa, gincana pro resto de guimbas, 1 bilhão de esquinas. Ela dilata sua pupila, mas é o demônio. Ele até podia ser melhor, mas tá congelando. Sinto que o mundo vai acabar, já faz 2000 anos. Após o céu existe uma camada, eu não tô brincando. Ela dilata sua pupila, mas é o demônio. Ele até podia ser melhor, mas tá te esperando.